está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Fala, galera, muito boa tarde, eu sou o André Coutinho. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje será doenças, com a participação da mocidade do Centro Espírita Leão Lenir. No fichário, vamos abordar em nosso fichamento o artigo A Mediunidade no Tempo de Jesus, de Paulo da Silva Neto Sobrinho, publicado no site Espírito. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote. Por e-mail, escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Por fax, código de área 21-3386-1444. Ou então por carta, Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, CEP 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. E a pergunta da semana é: a afirmação, o que eu faço agora terá consequências em um futuro próximo, nesta ou em outra vida, se refere a: opção A, lei da causalidade; opção B, lei da reencarnação; ou opção C, lei da compreensão? Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, o que que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Responda a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 19 de julho, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então manda um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for o modo de envio, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Espírito de Cornélio Pires, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da editora FEB, e também da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ISEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo. Pois é, todo mundo participando e mandando a sua resposta pra gente. Participe, galera. Espaço Jovem! E o tema do Espaço Jovem de hoje certamente é algo do qual todos nós queremos fugir, queremos evitar, mas infelizmente não dá. Hoje vamos falar sobre doenças. E para tanto, recebemos com muita honra Conceição Salles, ela que é trabalhadora do Consolador Comunidade Espírita Cristã. Conceição, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no programa. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Boa tarde, o prazer é todo nosso. A gente traz o nosso abraço da nossa casa, o Consolador em Copacabana. É uma alegria imensa poder estar aqui participando e auxiliando dentro das nossas possibilidades. Com certeza, a honra é nossa também. A gente tem muito o que conversar. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Um minuto no espaço. Meu nome é Bernardo, tenho 17 anos e gostaria de fazer uma pergunta. Como a doutrina espírita nos ajuda a enfrentar as doenças ditas como kármicas? Boa tarde, Bernardo. A doutrina espírita certamente nos auxilia e muito a entender e a enfrentar com serenidade as doenças ditas kármicas, porque a doutrina, então, os espíritos nos revelam que essas doenças kármicas são consequência dos nossos próprios atos, ou seja, da conduta que nós tivemos perante a vida e em frente aos abusos, às viciações, etc., que nós praticamos e, consequentemente, acabamos, então, ficando marcados, né? O nosso perispírito fica impregnado com com esses desequilíbrios cometidos. E sim, aí, para que nós possamos, então, depurar o nosso próprio ser, nós, então, temos essa oportunidade bendita de, através das reencarnações, podermos resgatar esses débitos através de algumas doenças kármicas. E mais do que isso, a doutrina espírita, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de consolação, nos auxilia muito, nos dando a sustentação para que nos ensinando que com Jesus nós podemos enfrentar aquilo que o Pai nos designa. Com certeza. Está aí a lei de causa e efeito, né, Conceição? Para nos mostrar que nada que fazemos ou deixamos de fazer fica sem uma repercussão, sem uma consequência. Exatamente. Agora, como é que a gente pode, né, dentro do viés bem didático que a gente tem, como é que a gente pode tratar, né? Tratar a doença é ótimo. Mas como é que a gente pode tratar o conceito de doença? Isso, conceito de doença de uma forma bem abrangente. A doença é quando nós temos algum desequilíbrio, sim, em nosso sistema físico, no nosso corpo, seja na mente, seja em qualquer outra parte do nosso corpo. Então é quando algo não está equilibrado, porque o nosso corpo, nós sabemos, inclusive a mente, o cérebro, é uma máquina. Sim. E ela foi projetada pela providência divina para que ela possa funcionar dentro de um padrão mínimo. E quando foge um pouco deste padrão, aí o corpo acaba, todo esse mecanismo, essa máquina, acaba se desequilibrando e, como resultado, nós temos doença, sinalizando que algo não está dentro do padrão estabelecido. Perfeito. Agora, qual é a razão da existência das doenças, Conceição? Muita gente fica pensando, a doença é um castigo, Deus me castigou. Enfim, a gente sabe que não é por aí, nem um pouco. Mas, afinal, qual é a razão da existência das doenças? Bom, claro, notadamente não é um castigo, né? Porque se Deus é Pai, é justiça, é bondade, sabedoria, e a claro, gente sabe que Ele não dá mais do que a gente pode suportar, que dirá um castigo, né? Mas a doença, essas doenças, quer dizer, como é que acabam acontecendo essas doenças? Muitas vezes por falta de precaução, imperícia nossa mesmo, né? Sim. Que não nos protegemos o suficiente, inclusive do próprio meio ambiente. Muitas vezes problema de saneamento, aí vem as pestes, vem essas situações um pouco mais difíceis da gente lidar. Mas essas doenças surgem a partir da própria administração do homem, do ser humano, nessa administrar a sua vida no planeta. Sim. Então ele acaba realmente fazendo com que esses desequilíbrios acabam ocorrendo e daí vem as doenças. E Deus permite, por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Com certeza. Agora, claro, ninguém gosta de ficar doente, é algo sempre muito ruim, mas de algum modo a doença traz algum tipo de benefício ao ser humano? Olha, a gente acredita que quem, os ouvintes neste momento que estão conosco, sintonizados na rádio, certamente já passaram pela experiência de depois de uma febre. Muitas vezes a gente está nervoso, preocupado, até como diz o próprio jovem, irado, né? Não consegue, pronto para explodir. E muitas vezes realmente o organismo acaba explodindo, aí vem uma febre, vem uma dor. Ou muitas vezes até a gente está tão chateado, tão aborrecido, sai na rua, leva um tropeção, mão e o pé começa a doer. E a gente, então, canaliza toda a nossa atenção para aquela dor, seja do pé, seja da febre. E quando aquilo passa, a gente olha para trás e diz, meu Deus, quer dizer, eu perdi tempo me preocupando, me irando, me prejudicando, me desequilibrando emocionalmente, né? E quando veio a dor, eu tive que, como diz o próprio jovem, tive que dar uma baixada de bola, me ficar um pouco mais sereno, né? É, me estabilizar. E quando aquela doença passa, a gente até muitas vezes, não é sendo masoquista querendo sofrer, a gente diz, poxa, graças a Deus eu dei uma baixada de bola, porque do jeito que eu estava indo não ia ser legal. Então a gente vê que a doença, ela ajuda sim, ela ajuda a gente a se melhorar. Ela vai aparando, auxiliando a aparar as nossas arestas, que são enormes, né? Nós somos diamante bruto, precisamos ser lapidados. É verdade. E as sucessivas encarnações estão aí para isso, exatamente para lapidar o diamante, né? Que existe dentro de nós. Agora, como é que o Espiritismo, Conceição, analisa a questão das doenças? O que, que a gente pode encontrar na doutrina espírita sobre esse assunto? Primeiro, como nós acabamos de falar, né, de forma muito clara, os espíritos colocam que nós estamos num mundo de provas e expiações. Sim. Então, nós estamos aqui para resgatar o passado delituoso, né, das nossas viciações, e estamos aqui também para ser testados em cima daqueles sentimentos que nós já conquistamos. Por exemplo, se nós já conquistamos um pouco mais de serenidade, certamente nós necessitamos de passar por certas situações que mostrem para nós mesmos que nós já conquistamos realmente a serenidade. Então, nós vamos ser testados, muitas das vezes, ao longo da nossa existência, quanto à nossa serenidade. É um exemplo que nós estamos dando. Então, nós estando num mundo de provas e expiações, nós somos testados e temos que expiar. E muitas vezes, esses testes e essas expiações vêm através da doença, que Sim. é um dos mecanismos da providência divina. Com certeza. Agora, existe alguma relação entre o corpo físico e o espírito nas doenças? Quer dizer, a parte física e a parte espiritual nossa? O espírito até teria a condição, a possibilidade de criar doenças no organismo físico? Olha, com certeza essa relação existe, e ela existe nas duas mãos. Tanto do corpo para o espírito, quanto do espírito para o corpo. Há doenças que começam no espírito e passam para o corpo? Para o corpo e vice-versa. Por exemplo, a questão da mágoa, do rancor, da inveja e de alguns outros sentimentos um pouco mais negativos que muitas das vezes a gente ainda costuma cultivar. Isso é uma coisa que nasce, é um sentimento, Sim. que nasce na alma, do próprio espírito. E isso pode trazer consequências para o corpo. E vice-versa, você pode ter uma doença do corpo, né, e aquilo te abater em termos de sentimento, ou seja, abater a alma, né, te impregnar com aquilo ali. Com certeza. Agora, existe atualmente um maior conhecimento sobre as doenças, as suas causas, as consequências e os correspondentes tratamentos. Mesmo assim, as pessoas continuam doentes. Por quê? Né, diante de tanta tecnologia, diante de tanta informação, diante de tantos tratamentos hoje disponíveis em geral? Bom, como nós também sabemos através da doutrina espírita, nós sabemos que a Terra, apesar de ser um planeta de provas e expiações, ela caminha, graças a Deus, conforme também a providência divina, o planejamento da providência divina, ela caminha para um mundo de regeneração. Sim. Então, se a gente olhar ao longo da história da humanidade, a gente percebe que várias doenças terríveis para algumas épocas, hoje já estão praticamente algumas totalmente extintas. Sim. Então a gente vê que à medida também que a tecnologia vai avançando, vai nos auxiliando a combater essas doenças, né? Agora, a gente vê que algumas doenças ainda temos, outras aparecem, né, um pouco mais recentes, a gente tem visto aparecer algumas doenças um pouco diferentes, né? Mas isso porque nós ainda estamos dentro do mundo de provas e expiações. Então, apesar de todo o avanço tecnológico, a gente ainda não consegue extirpar todas as doenças. A gente acredita que à medida que for caminhando cada vez mais para o mundo de regeneração, essas doenças realmente vão diminuindo cada vez mais, e depois que sai do mundo de regeneração e para um nível mais elevado espiritualmente, a tendência é essas doenças desaparecerem, como nos relatam os espíritos. Com certeza. Agora, nesse sentido, Conceição, a gente também não pode deixar de falar aqui do trabalho do Mestre Jesus, né? O médico de almas, como sempre se diz. E não é à toa, né? Jesus tinha um trabalho não só espiritual, mas muitas vezes físico mesmo, né? Fazendo curas. Como é que ele curava? É uma dúvida de muitos, realmente. Como é que ele curava as doenças das pessoas que estavam próximas a ele, que estavam ao redor dele? Bom, é muito interessante porque Jesus é médico das almas, como você falou, e um mestre, né? Um professor, um mestre. Isso porque a gente sabe que a Terra é vista pelo ponto de vista da espiritualidade, a Terra é tida como um hospital e como uma escola. Então, Jesus veio trabalhar nessas duas características básicas do planeta Terra. Enquanto escola, o grande mestre, através dos exemplos, né, que nos deixou, e trabalhando quanto hospital, sendo o médico das almas e o médico também dos corpos, como Sim. você mesmo citou, as várias curas que a gente conhece do Evangelho que Jesus fez. Bom, é dito pelos espíritos que Jesus é um espírito que tem grande poder de magnetização. Então, Sim. Jesus não só curava, né, espiritualmente falando, mas também através do próprio potencial quanto magnetizador que Jesus tinha. Sim. Então, para resumir, sintetizando e usando uma linguagem da ciência, da própria física, o que Jesus sabia e sabe muito bem, que nós ainda estamos engatinhando, é como manipular as energias, os fluidos vitais, o fluido cósmico, né? Através do seu pensamento, que também é uma fonte de energia, Jesus sabia manipular. É como se ele tivesse um grande caldeirão, né? A gente pode aqui até fazer essa brincadeira, já que estamos no programa jovem, essa analogia, ele tinha esse grande caldeirão em que ali eram colocadas, né, e manipuladas as ondas, né, as ondas do pensamento, as ondas, nós estamos imersos em ondas, né, de energia, e ele sabia exatamente captar para que ele pudesse, então, doar, fazer essa doação do resultado desse grande caldeirão, passando para aquele que estava pronto e apto a receber a cura, né, essa cura. Com certeza. Agora, um outro ponto também importante. A sociedade atual, Conceição, a gente pode dizer que a sociedade atual está doente, o seu ritmo acaba por criar ou até agravar doenças? Olha, se a gente olhar do ponto de vista da matéria e esquecer a doutrina espírita por um instante, a gente pode cair nessa falácia de que a humanidade está doente, está cada vez mais doente. Mas se nós, novamente, voltarmos à nossa base, que é a doutrina, os ensinos dos espíritos, através da doutrina dos espíritos, Sim. nós sabemos, como acabamos de falar, que a Terra está caminhando para um mundo de regeneração. Com certeza. Então, a Terra, a humanidade, ela continua doente, mas cada vez mais essa doença está diminuindo. Pode parecer que não, mas se nós analisarmos novamente todo o percurso desta humanidade, nós vamos ver que antigamente a gente, vamos voltar lá na época das cavernas, né? Hoje a mulher Sim. é tratada com carinho, com respeito, nós temos as leis que protegem a mulher e que dão igualdade perante o homem. Naquela época da caverna, a mulher arrastada pelos cabelos, imagina a dor de cabeça que ela não tinha, coitada. Pois é. Na verdade, doenças, ulcerações e tudo mais na sua própria cabeça. Então, se a gente for olhar em termos de comportamento global de humanidade, sem sombra de dúvida, as doenças, em termos de humanidade, a humanidade está cada vez menos doente. E a tendência é isso cessar, né? A gente, à medida que o planeta vai evoluindo. Realmente progredimos muito. Se a gente olhar para trás, ver o nosso passado espiritual, realmente nós progredimos muito. É. Nós, né, toda a humanidade. É. E a gente está conversando com a Conceição Salles sobre o tema doenças, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco, porque agora é hora do... Espaço Jovem. Fichário. O artigo Mediunidade no Tempo de Jesus, de Paulo da Silva Neto Sobrinho, é o objeto do nosso fichamento de hoje. Publicado no site Espírito, cujo endereço é www.espirito.org.br, o artigo deixa claro já em seu início que a mediunidade é uma faculdade humana, ou seja, todos nós a possuímos em graus variados. Muitos dos que atacam o Espiritismo o fazem por causa da mediunidade, querendo fazer com que os outros acreditem que ela é uma coisa nova. Ledo engano, expõe o autor, deixando claro que até mesmo Jesus pôde dela nos dar notícias. Paulo da Silva Neto afirma em seu artigo que o texto bíblico evidencia a mediunidade. Porém, por causa de tradutores ou teólogos, essa realidade ficou comprometida. Entretanto, como é impossível tapar o sol com a peneira, podemos perfeitamente identificá-la, apesar de todo o esforço para escondê-la, diz o autor, que ainda exemplifica sua afirmação com a seguinte trecho de uma pregação do Mestre Jesus, contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 20. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Esta fala do Cristo é inequívoca quanto ao fenômeno mediúnico. Contudo, a tentativa de esconder o fenômeno mediúnico fica por conta da expressão o Espírito do Pai, quando a realidade é um Espírito do Pai. A mudança do artigo indefinido para o artigo definido teria como objetivo principal, de acordo com Paulo da Silva Neto, desvirtuar a fenomenologia em primeiro e segundo planos, em mais um ajuste do texto bíblico para apoiar a trindade divina, copiada dos povos pagãos. Mais à frente no artigo, o autor utiliza outro exemplo da modificação do texto bíblico. O fato, reputado como de inquestionável ocorrência da mediunidade, acontecido logo depois da morte de Jesus, quando os discípulos reunidos receberam, como que línguas de fogo, e começaram a falar em línguas, de tal sorte que, apesar da heterogeneidade do povo que os ouvia, cada um entendia o que falavam em sua própria língua. Fato extraordinário registrado no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que, em Jerusalém, moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia, na sua própria língua, os discípulos falarem. Aqui podemos identificar o fenômeno mediúnico, conhecido como xenoglossia, que, segundo o dicionário Aurélio, trata-se da fala espontânea em línguas que não foram aprendidas. Mas, como da vez anterior, tentam mudar o sentido do texto. Para isso, alteram o artigo de indefinido para definido, quando a realidade seria exatamente de que estavam repletos de um Espírito Santo. Também na Bíblia existem evidências que o apóstolo Paulo foi quem mais entendeu do fenômeno mediúnico, tanto que existem recomendações preciosas de sua parte aos agrupamentos cristãos de então. Ele os chamava de dons do Espírito. Fica assim provado que existem relatos da mediunidade na época de Jesus,

realiza no próximo dia 18 de julho, domingo, a partir de 8h30 da manhã, a primeira edição do Prisma, Encontro de Literatura Espírita. O encontro tem a proposta de estudar a cada edição, através da implantação de múltiplas linguagens artísticas, a obra de algum autor espírita. Para este ano, o escolhido foi o espírito André Luiz. O evento acontecerá na própria AEOB, localizada na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. No dia do evento, leve 1 quilo de alimento não perecível, que será doado ao Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara. Mais informações pelo e-mail flavioacgomes@hotmail.com. Não perca! Bem, turma, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a rádio, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, clara, didática, objetiva, seja através do rádio, seja também através da própria internet. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Acesse e confira, ok? E voltamos a conversar com a Conceição Salles, ela que é trabalhadora do Consolador Comunidade Espírita Cristã, e ela responde hoje a perguntas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens da mocidade do Centro Espírita Leon Denis, jovens aos quais agradecemos imensamente pela participação no programa de hoje. Lembrando que o tema principal do nosso programa hoje é doenças. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Conceição, fique à vontade para informar os contatos do Consolador, bem como o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Bom, o nosso Consolador, Comunidade Espírita Cristã, fica em Copacabana, na Rua 5 de Julho, no Posto 4. Nós temos a mocidade em segunda-feira, das 20h às 21h. Temos mocidade sábado de manhã, das 9h30 às 10h30. E temos mocidade sábado à tarde, das 16h30 às 18h. Então, jovem a partir de 12 anos até 23 anos. Nós temos 3 mocidades divididas por faixa etária. Maravilha, então. Depois de passar dessa dica, então, super importante, vamos então à pergunta de mais uma jovem, Conceição. Vamos lá. Um minuto no espaço. Meu nome é Fernanda, tenho 17 anos e gostaria de fazer uma pergunta. As doenças que estão relacionadas à mente humana têm maior impacto no corpo físico, por terem sua origem no espírito. Sabemos que o pensamento é atributo do espírito. E até que ponto o que pensamos pode agir de forma ruim no corpo físico e espiritual, fazendo com que isso seja uma má bagagem para a próxima encarnação? Fernanda, é muito bem colocada a sua pergunta, extremamente interessante e profunda, né? Nós sabemos realmente que as doenças da alma, né, e do corpo também podem impactar o nosso corpo espiritual, né? Nós, a alma, e nós realmente estamos levando, né, essas experiências, inclusive dessa questão que você coloca do pensamento, para outras existências. Sim. Nós sabemos que, enquanto espíritos imortais que somos, nós não levamos nada de uma vida para outra, né, a não ser aquelas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, da mesma forma que a gente acaba levando para erraticidade e para uma volta à terra os nossos pensamentos e sentimentos bons, aqueles pensamentos negativos, né, que foram muito fortes em uma determinada existência dela, eles podem perdurar conosco. Nós sabemos que o nosso perispírito, né? Esse corpo que tem a sua composição entre a matéria e a composição do espírito, o perispírito acaba ficando impresso com essas sensações e emoções vividas. No caso dos pensamentos negativos, nós sabemos que o perispírito pode ficar lesado e muitas das vezes não é numa única reencarnação que nós conseguimos limpar essa marca, essa impressão que essa situação negativa deixou em nosso ser. Muitas vezes são necessárias várias reencarnações. A nossa querida médium, companheira, amiga da espiritualidade, a Dona Ivone Pereira, ela coloca muito bem várias de suas obras, inclusive tendo ela mesmo, né, como personagem principal de algumas obras dela, sim, colocando como que foi lento e difícil a sua recuperação quanto à limpeza das impressões negativas que ela adquiriu em determinadas existências. E a gente vê todo o trabalho da Dona Ivone durante algumas reencarnações, não foi uma só, para que ela pudesse realmente depurar essas sensações, esses sentimentos negativos que ela mesma imprimiu em seu perispírito. Perfeito. O Vitor Nogueira, de 24 anos, pergunta: o que dizer das doenças que não são diagnosticadas pelos médicos? Ou seja, a pessoa sente todos os sintomas, mas os exames não acusam nenhuma anomalia física. Vitor, quando eu era criança, eu sou do interior de Campos dos Goytacazes, lá a gente costumava dizer, quando os médicos não sabiam as causas da doença, costumava-se dizer que a pessoa estava acometida de ziquezira. Então, o que é hoje a ziquezira? Então, você vê, querido Vitor, que ziquezira é uma coisa antiga, porque eu já vi a minha avó falando que na época dela também existiam as ziquiziras. E hoje em dia a gente vê que cada vez mais esse quadro que você coloca, que a gente chamava lá de ziquezira, está cada vez mais evidente, né, e assolando a humanidade. Quantas e quantas pessoas não vêm até nós e nós não conhecemos, Vitor, que estão nessa situação? Vão, fazem todos os exames altamente complexos, como foi colocado anteriormente, com toda a tecnologia que nós já dispomos hoje, que é excelente, por sinal. Com certeza. Né, foi um avanço enorme aí nos últimos 20, 30 anos da ciência, nos auxiliando quanto ao tratamento das doenças. E a gente vê que a gente vai a médicos de várias especialidades e eles não conseguem fechar um diagnóstico, né? Daí a gente então está começando a se voltar para a questão da religiosidade, que também já foi comentado. Porque claro, se a gente não consegue tratar via ciência, a humanidade começa a buscar outros caminhos. E certamente, Vitor, essas doenças são realmente doenças, porque nós sentimos o sintoma. Nós sentimos a dor e o médico pergunta: dói aonde? A gente consegue apontar claramente onde dói e ele investiga e não acha nada, mostrando então que essas doenças são doenças da alma. Né? É o que a gente chama hoje de doenças psicossomáticas. E a gente acaba somatizando e às vezes não é fácil encontrar a sua causa. Muitas vezes também, Vitor, está associada a esse quadro alguma questão que agrava a situação através do processo que a gente conhece como de obsessão. Bem lembrado. A próxima pergunta é do Vitor Teixeira, de 21 anos. Qual é o funcionamento dos passes de cura existentes nas casas espíritas? Bom, Vitor Teixeira, antes da gente responder propriamente, nós gostamos de dizer que os passes de cura ou fluidoterapias, como muitas casas também costumam chamar, são uma bênção de Deus em nossas vidas, né? Sim. Porque podem nos auxiliar a nos equilibrar. Então, o funcionamento do passe de cura ou da fluidoterapia é que ele é um passe voltado especificamente para os chakras onde nós estamos com desequilíbrios. E esses desequilíbrios estão, então, passando para o nosso corpo, os desequilíbrios da alma, acabando atingir alguns órgãos do nosso corpo. Ou, muitas vezes, o desequilíbrio fibra é orgânico, é do próprio corpo, e esses passes, então, vão trabalhar através da doação de fluidos da espiritualidade, vão trabalhar nesses determinados chakras. Já o passe, que a gente costuma chamar só de passe, né, que é o passe simples, que é dado geralmente a final das reuniões espíritas, né, ao público que ali ocorre, esses passes são passes que fazem a limpeza e auxiliam no equilíbrio de todos os nossos chakras, né? Sim. Ou os principais. Já o passe de cura não, um passe focado na enfermidade, no desequilíbrio, e além do fluido animal, né, do próprio médium, muitas vezes a gente tem uma manipulação muito maior dos fluidos pela espiritualidade e a doação mais intensa, com certeza. Maravilha. Próxima pergunta é do Alan Costa, de 23 anos. No estado de loucura, quem está doente? O corpo físico, o espírito ou ambos? O Alan, tanto a medicina quanto os estudos da doutrina espírita apontam que no estado de loucura a gente tem, na maioria das vezes, né, os dois casos funcionando, os dois casos atuando, tanto o físico quanto o espiritual. O que ocorre muitas vezes é como isso nasce, como isso começa, né? Nós claro. Podemos já vir com uma deficiência física, né? Que então somos taxados, rotulados até muitas das vezes como loucos, né? Com um desequilíbrio mental. E esse desequilíbrio mental muitas vezes já vem acompanhado de um desequilíbrio do próprio espírito, né? Num exercício enorme de expurgo kármico. E nós temos também o caso das loucuras, em que a pessoa muitas vezes nasce com o cérebro são e vai desenvolvendo um processo de loucura. E esse um processo de loucura do próprio espírito, um desequilíbrio muito grande do próprio espírito. Sim. E esse desequilíbrio pode acabar por afetar o próprio aparelho orgânico, a mente. Perfeito. O Allan Carelli, de 22 anos, pergunta, Conceição, o que dizer sobre as epidemias na visão da doutrina espírita? Por exemplo, né, uma situação bem recente, a da gripe suína. Isso, o Allan Carelli, a gente também já colocou um pouco, e agora podemos nos estender um pouco mais nessa questão, né, que Deus é soberanamente justo, bom e sábio. E nós sabemos também que Deus não dá mais do que nós podemos suportar e carregar. E que Deus também não está, né, como criador do universo, com um tridente dizendo, agora tem a gripe suína aqui, agora uma peste ali, não é verdade? É verdade. Isso não cabe dentro do papel que a gente sabe que Deus desempenha, né, nessa obra maravilhosa que é o universo. Sem né? dúvida. Então nós sabemos, Alan, através desses esclarecimentos da doutrina, que as epidemias são causadas por desequilíbrios, né, que ocorrem no próprio funcionamento da natureza como um todo, seja do homem, seja dessa questão sanitária. E o que acontece é que Deus permite que essas epidemias acabem ocorrendo para que nós possamos, né, resgatar ou sermos testados. Perfeito. E eu quero aqui agradecer a participação da Conceição Salles, ela que é trabalhadora do Consolador Comunidade Espírita Cristã e conversou hoje conosco sobre o tema doenças, entre outros assuntos. Conceição, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Sim, nós gostaríamos de dar um recado específico ao jovem, para que ele continue, para que ele persista e que agradeça sempre a oportunidade de ser um jovem que está criando, que está sendo criado, está podendo se desenvolver quanto ser humano sobre o teto dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora que é a doutrina espírita, que tem como lema, fora da caridade não há salvação, e que tem as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Ismael, que nós possamos continuar firme, os jovens e os seus evangelizadores, para que possamos auxiliar incessantemente a construção de um mundo melhor nesse nosso querido planeta Terra. Com certeza. Em termos de bibliografia, alguma obra que você queira indicar sobre os temas hoje abordados? Sim, nós temos várias as obras do André Luiz, certamente, várias obras da Joana de Ângeles e também a de Caibá Schutzel, o livro A Reforma Íntima. Perfeito. Conversamos com Conceição Salles, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Segredos de uma Lágrima. Há quem acredite que os espíritas, por entrar em contato com o mundo invisível, tudo sabem e com nada se comovem. Nenhuma das afirmativas é verdadeira. O espírita, como qualquer verdadeiro cristão, é alguém que traz o coração sensibilizado pelas dores do próximo e chora pelas suas e pelas dores alheias. Busca não se desesperar, mas extravasa seus sentimentos pela torrente das lágrimas mais de uma vez. Analisando exatamente esse desaguar de sofrimentos através do pranto, é que um companheiro espírita teve a oportunidade de escrever a respeito da lágrima. Eu sou a pequenina gota d'água que está em toda parte do universo. Nasci do orvalho da madrugada. Fui encontrada numa pétala de rosa que, sendo beijada pela luz do sol, fez de mim uma lágrima. Encontro-me no doce olhar da criança, nos sonhos da juventude e na saudade do velho. Ando por todos os caminhos do mundo. Estou presente na alegria, na tristeza e no remorso, na dor e na saudade. Estive junto a Jesus e caí dos seus olhos quando ele disse: Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Rolei na face de Maria, a Mãe Santíssima da humanidade inteira, quando ela viu seu filho amado abraçando o mundo com os braços da cruz. Estou nos olhos de todas as mães. Quando uma criança nasce, estou presente no seu primeiro choro e acompanho-a nos caminhos da vida, do berço ao túmulo. O que mais me comove é o pranto do arrependimento, porque em mim brilha a luz da renovação que salva e edifica. Nos olhos dos felizes ou dos desgraçados, estou sempre presente a rolar pelas faces da sombra e da luz. Enquanto houver pranto na terra, estarei sempre junto aos olhos das criaturas. Um dia, não seja muito distante, alcançarei a imensidão do mar para me juntar às lágrimas de toda a natureza. Beijarei os rochedos. Em mim se espelhará o céu profundo ante a luz do sol ou ante o brilho das estrelas. O meu sonho é ser uma estrela, possuir um canto da sua luz, guiar os peregrinos do mundo, inspirar os poetas. Desejo inspirar o homem e quando ele me vir nas noites mais escuras, encontrará um novo alento e dirá comovido: Obrigado, Senhor, agora criei em ti, porque vejo aquela estrela brilhando, brilhando sem cessar, dando testemunho da sua presença e do teu amor. Desejo ser a estrela da crença e da fé. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. Há muitas lágrimas molhando finos lenços e muitas feridas ocultas em pesados tecidos de brocado ou renda que nem todos identificam. Cessa de chorar e enxuga outras lágrimas com o lenço da tua compreensão. Rádio Rio de Janeiro. Um minuto no espaço. Meu nome é Juliane, eu tenho 21 anos. Gostaria de chamar todos vocês para um evento que vai acontecer na Nona Cultural de Realengo, que é o SEMEAIT. No dia 8 de novembro, a gente vai estar lá falando sobre Jesus e sobre a caridade. Gostaria de chamar todos para aproveitarem esse momento de reflexão, onde a gente vai falar das mensagens do nosso Mestre Jesus. E todo mundo que tem a intenção, no fundo do coração, de mudar esse mundo e fazer dele um lugar muito melhor, está convidado para participar desse evento. Muito obrigada. Espaço Jovem. Quiz. E na semana passada nós perguntamos, qual dessas mensagens está gravado no epitáfio de Allan Kardec? Opção A: fora da caridade não há salvação. Opção B: por maiores que sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Ou opção C: nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sempre tal qual é a lei. E a opção correta é a letra C. Pô, muito fácil essa, né, gente? E o nosso ouvinte sorteado essa semana é o Irani Ribeiro, de Marechal Hermes. Parabéns, muito obrigado pela sua participação, Irani. Você ganhou o livro No País das Sombras, de Edi Experience, da editora FEB, um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Irani, você tem 10 dias, incluindo fim de semana e feriado, para retirar o seu brinde aqui na rádio. Nosso endereço é o seguinte, Estrada do Dendê 659, Ilha do Governador. E você, ouvinte, está esperando o quê? Participe também. Espaço Jovem. Mas passou rápido, hein, André? Pois é, vapt-vupt. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas não fiquem tristes. O que, que a gente tem na semana que vem, André? Pois é, o assunto de semana que vem é bem interessante. Será sobre idolatria. Encontro marcado, então, na próxima quinta-feira, às 14h. Com reprise no domingo, também às 14h. E se você, participante ou coordenador de alguma mocidade, também quer participar do programa, entre em contato através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Tudo junto sem cedilha, colocando sempre a idade de onde você escreve. Espaço Jovem, um programa produzido por André Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Sérgio Melo. Tchau, galera. Até semana que vem. Mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.